o seu herói não morreu de overdose. E mais, ele prometeu em Romanos 16 o seguinte: o Deus de paz esmagará Satanás e vai colocar debaixo dos teus pés. Então muda o clima, muda o ambiente, que a chave é quente. Deus está nesse lugar. Está aqui, yeah, yeah. Meu Deus está aqui, eu sei que está. O Deus que eu adoro tem suas mãos furadas. Fala, o Deus que eu adoro. O Deus que eu adoro tem seus pés como latão reluzente. O Deus que eu adoro. O Deus que eu adoro tem seus olhos com chama de fogo, yeah. O Deus que eu adoro é o Deus de toda a terra. O meu Deus está aqui. O meu Deus está aqui. Se entrega, vai, vai, vai. O meu Deus está aqui. O Deus que eu adoro tem suas mãos furadas. Eu adoro tem seus pés como latão reluzentes. O Deus que eu adoro tem seus olhos como chama. Vamos lá, povo de Deus. O Deus que eu adoro é o Deus de toda a terra. Meu herói não morreu de overdose. Meu herói não morreu de overdose, não. Ressuscitou entre os mortos em glória. Espagou a cabeça do cão. O meu herói não morreu de overdose. Meu herói não morreu de overdose, não. Ressuscitou dos mortos em glória. Espagou a cabeça do cão. Só quem vai esmagar a cabeça do cão. Começa a pular, pula, pula, pula, pula, pula, pula, vai. O Deus está aqui. O meu Deus está aqui. O Deus está aqui. O meu Deus está aqui. O Deus que eu adoro tem suas mãos furadas. O Deus que eu adoro tem seus pés como latão reluzente. O Deus que eu adoro. O Deus que eu adoro tem seus olhos como chama de fogo. O Deus que eu adoro é o Deus de toda a terra, yeah. Meu herói não morreu de overdose. Meu herói não morreu de overdose, não. Ressuscitou entre os mortos em glória. Esmagou a cabeça do cão. Meu herói não morreu de overdose. Meu herói não morreu de overdose, não. Ressuscitou entre os mortos em glória. Esmagou. feliz, diga glória a Deus.